Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 1 e 2. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico sempre ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil. Estamos ao vivo também na internet, atlântida.com.br. Se você tá afastado de alguma antena da Atlântida, pode ouvir a programação pelo atlântida.com.br. Você pode ouvir também pelo seu smartphone, seja ele iPhone, seja ele Android, seja ele Windows Phone. As três plataformas têm um aplicativo show de bola para você ouvir Atlântida. Então acesse a sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo da Atlântida. Até as duas, o Pretinho Básico vai no oferecimento de Panvel. Você sempre bem. Ofertas da Vivo no Verão Colombo, o melhor do verão. Para você curtir sem parar, aproveite. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. Quem não tá de férias, tá aqui. Fala aí, KG! Agora sim, boa tarde, tudo bem, Cadê? Boa tarde. Marcos Piangers. Show de bola. Daniel saiu do BBB, viu? Pois é, temos aí. Ligou agora avisando. E diz que o caso é grave. É, o Marcelo parece que tem detalhes aí. Diz ele no Twitter que foi um enorme mal entendido. Era enorme, mas não tão enorme assim, porque a menina não sentiu nada. E aí, Porã? Tudo bem, tudo certo, certinho. Tudo maravilha. Que bom, quem também não tá de férias é a Estrela Móvel. Lele! Lele! Lele! Lele! Lele! Lele! Tamo aí de volta. Tá com saudade de ti já, Lelê? Eu, cara, é que vocês, né? Vocês não param, né? Vocês são grandão, né? Vocês vão pra Floripa. O Exalta tocou a tua música, Lelê. Eu tô ligado. Eu acompanhei a transmissão do Planeta, uma parte pelo rádio, outra parte pela TV. Estava comentando aqui antes com o Maurício Amaral. É verdade. Quero dar os parabéns a vocês. Muito legal. Muito legal mesmo a transmissão. Obrigado, Lelê. Gostei muito da estrutura do festival, pelo menos pra quem vê da TV, né? E vem aí. É importante ter essas informações que viu pela TV, né? Exatamente. Porque tudo que foi feito em Santa Catarina vai ser feito dias 13 e 4 de fevereiro no Rio Grande do Sul. Só que melhor. Só que, claro, acredito que sim, né? Porque o Rio Grande do Sul tem esse... Não, essa porque facilidade. Na segunda vez vai ser melhor, né? Claro, porque aquilo... Na primeira vez vai aprender, na segunda... A primeira o cara pega intimidade, né? Claro. A segunda já Só teve um ano que o Planeta Atlântida Rio Grande do Sul foi antes do Santa Catarina, sabia? Curiosidade em 2002. Porque 2002, geralmente é o contrário. Rio Grande né? do Sul foi antes e Santa Catarina depois. Qual o motivo, tu sabe? Não sei porquê. Foi o primeiro planeta de Santa? Não. Primeiro aqui e depois lá. Rio Grande do Sul, depois foi em Santa Catarina. É, porque é curioso isso. Cara, e o mais legal é, tipo assim, ó, eu vi a gurizada na chuva, assim, né, cara? Pô, daí o cara lembra dos. Como é bom tu ir num show na chuva. A primeira noite choveu inteirinha. Pular na poça. Cara, é porque assim, ó. Pular na poça levanta a água. Pra TV fica muito mais bonito chovendo. Sim, porque tem um efeito. As fotos fica muito mais bonito, as luzes com os pingos. Mas vai trabalhar lá. Vai trabalhar. Não fica, não, cara. Eu tenho certeza que todo mundo. O segundo dia foi muito melhor. É uma história do caralho pra te contar. Mais astral. Ah, desculpa, palavrão. É uma história legal pra te contar pro resto da vida. Bah, fui no show lá, choveu pra caramba. Olha, Lê, tu sabe que a gente trabalha pra caramba nessa transmissão, né? Mas a gente gosta de curtir também, né? E aí, quando não teve chuva, todos os pretinhos foram para o camarote. E tivemos um momento lindo ao som de Lulu Santos. Tiramos a camisa. Eu acho que é... Nós somos pretos. Não era. Acho que era um certo alguém. A gente não sabe cantar, né? Até o Mauro Fetter botou no Instagram. Mauro Fetter. Esse foi o planeta do Instagram também, né, cara? Muitas coisas acontecendo pelo aplicativo de fotos. E o Mauro Fetter botou o setlist do Lulu Santos antes de ele entrar no palco e me chamou a atenção. Eu até comentei a foto dele dizendo, cara, artistas mais novos, aprendam com o mestre, um hitmaker. Mas sabe que o... Festival é pra nós tocar cantamos, hit. Nós cantamos lá... Todas as músicas. Sim. Um trechinho de todas as músicas. Tem banda, tem artista que às vezes toca música nova em festival. Ninguém quer ouvir. Festival não é pra tocar música nova. Uma coisa foi... Lulu Santos é show confirmado no Planeta Atlântida Rio Grande do Sul. Definido já o dia, hein? Sexta-feira, se eu não me engano. Tá no site, né? Planetaatlântida.com.br. Sabe que falando sobre setlist, uma coisa que eu me lembro do Paul McCartney falar quando veio fazer a turnê no Brasil, né? Ele dizendo assim, primeiro a gente toca as músicas que todos querem ouvir. Depois a gente começa a pensar em alguma música que talvez a gente gostasse de ouvir. E aí, por último, a gente bota aquela música que a gente quer tocar. Claro, primeiro então, conquista o público, primeiro, né? Primeiro toca todos os hits que tem que tocar e aí depois se der vai ajeitando, né? Essa é a experiência de Paul McCartney. Paul é demais. Paul que faz 70 anos esse ano também, assim como Muhammad Ali que faz hoje 70 anos. Assim como Caetano Veloso, assim como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Jorge Ben. São cinco da MPB que fazem 70 anos. Milton Nascimento também. Então são seis. Milton Nascimento, são seis. Mas o Muhammad Ali é importante dizer, hoje é o Cassius Clay, o maior pugilista de todos os tempos. Reverenciado maior até pelas novas gerações do MMA. Maior que Mike Tyson, maior que todos, maior que George Foreman, maior que todos. Maior que ele, o Muhammad Ali é maior que o Muhammad. O próprio Muhammad Ali. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2012, além do aniversário do Muhammad Ali, é dia do Tribunal de Contas Brasileiro, esse pessoal que faz um trabalho muito importante, que é fiscalizar o gasto do dinheiro público, né? O nosso dinheiro, né? É, importantíssimo. Eles fiscalizam o que o governo faz com o dinheiro do contribuinte. Tá meio falhado ultimamente, né? Nos últimos 100 anos, esse troço não tá funcionando muito. Nos últimos 500 anos. 511. O Cagê tem... O Cagê pode dizer sobre os últimos 100 anos, né? Não, 500. Pode, o Cagê é imortal. O destaques do Clique RBS. Litoral norte do Rio Grande do Sul já registrou 403 salvamentos no primeiro mês dessa temporada. Torres lidera o ranking de salvamentos. Quem que é mais salvo? Os gaúchos mesmo, catarinense? Não discrimina aqui. Apesar desse número alto, o número de salvamentos no litoral norte é 61% menor na comparação com o primeiro mês do ano passado. A chuva dos finais de semana, que diminui o número de pessoas na orla, reflete no menor número de afogamentos. As pessoas vão menos ao mar, né? Claro. Que só entram chove menos final de semana. Água, né? É impressionante. Pô, cara, desde que eu me conheço por gente, a Praia da Guarita, ela é a praia que mais tem afogamento. É perigosa. Então é a mais perigosa. É a praia perigosa. Até que Torres aparece aí. E é que as pessoas também gostam de se jogar das pedras da Guarita lá, né, cara? E é uma praia que tem... é seguro, além de você jogar. É uma correnteza traiçoeira ali. É que esses lugares que tem pedra, sempre tem a contracorrente, né, que chama. Uma vez eu me joguei ali da Guarita, aí eu tava lá nadando, é difícil ali. Ali é difícil. Ali, liga pra fora e correria. E tu conseguiu sair, meu? Não, eu tava quase chegando na praia, aí fiquei cansado demais, voltei. Voltou. Voltei até lá. Ficou boiando daí. Voltei lá pras pedras. Santa Catarina ficou em segundo lugar no ranking do quinto exame da OAB. O estado chegou ao índice de 29%, ficando atrás apenas da Bahia, que contabilizou 30% de aprovação. O destaque entre as faculdades catarinenses foi a Federal de Santa Catarina, a UFSC. Quem se formou na UFSC, levanta a mão. Eu na UFRGS, que é federal também, né, Marquinhos? Parabéns a vocês. O índice de aprovação do direito da UFSC é de 70%, que é o décimo melhor resultado de todo o país. E o Rio Grande? Atrás da UFSC que vem a faculdade de Itapiranga e em terceiro lugar a Universidade Regional de Blumenau. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul foi terceiro. Pô, que bom. Mas, boa notícia. Não tenho certeza, mas eu acho que foi isso aí que eu ouvi hoje de manhã. Primeiro lugar, Bahia. E o segundo? Santa Catarina. Tu vê. Ninguém vai fazer uma piadinha com o negócio é morar perto do mar e passar na prova da OAB, né, cara? É, por isso que os baianos e os catarinenses. Pô, se bem que tem mar aqui. O cara fica mais. A estatística mostra que morar na praia é melhor pra quem faz a prova da OAB. É verdade. Boa. Se for fazer uma pesquisa, né, Lelê? Estatística. Vamos ver como é que tá o pessoal de Minas, Mato Grosso, que não tem mar, né? Pois é. Há possibilidade de vazamento do combustível do cruzeiro encalhado na Itália, perto da ilha de Giglio. Exatamente. O local é refúgio para golfinhos, botos e baleias. Olha que tristeza, né, cara. Agora é... A retirada de combustível do navio encalhado deve durar até um mês. Vocês viram, né, que o comandante resolveu passar perto da ilha pra abanar pras pessoas. Cara, inacreditável, né? Ele queria mostrar suas habilidades no comando. Ele queria abanar pro pessoal da ilha de Guilherme. E depois ele foi o primeiro a ir embora, cara. É. O primeiro a vazar do navio antes de todo mundo, cara. Não sei se vocês viram. Almir comandante, o troço. Era uma homenagem pro cara que tá de aniversário, né? Ok, legal, homenageou. O maître do restaurante tinha um irmão que tava de aniversário. Na ilha? E aí ele ia passar bem pertinho pra buzinar, fazer uma sensação, o objetivo foi alcançado. O cara nunca mais vai esquecer esse aniversário. O Maître tava fornecendo alguma coisa pro capitão, né? Pra ele fazer isso, né? Cara? É, uma comida diariamente. Com certeza, tava dando uma comida pro capitão diariamente. O capitão, ele tem que ser o último a abandonar o barco. Ele foi o primeiro. Sim, você é um homem ou um rato, né? Não, e o time, né? Porque ontem mesmo eu recebi uma promoção, assim, que tal participar de um cruzeiro com 5 amigos? Chegou aqui, né? Vocês 5 amigos. Pra cada um dos pretinhos, chegou aqui uma promoção aqui no shopping. É um timing sim, um pouco as pessoas errado. Não podiam adivinhar, bem na hora, né? Bem na hora. Cara, olha, parabéns, comandante. Você foi... Comandante Almir. Esse aí já tá no Prêmio Pretinho de 2012, já, né? Exatamente. Esse aí... Não podemos esquecer. Sim, não podemos esquecer do comandante do Cruzeiro. Já bota ele. Larga na frente. Aí, largou na frente, gente. É, isso aí largou. Largou no fundo. Já pulou na frente. A partir de julho, quem quiser transferir pontos de multas de uma carteira de habilitação pra outra, vai ter que reconhecer a assinatura num cartório. Ah, claro. Só assim vai poder se livrar dos pontos. O objetivo é reduzir o número de fraudes. Lelê, tu andou tomando alguma multa, Lelê? Pois é, não, cara. Eu até conversei contigo antes de entrarmos no ar, porque ontem eu fui vítima de um acontecimento. Vítima não, né? Não vamos usar essa palavra, daqui a pouco eu tomo um processo. Mas eu me envolvi num acontecimento com um azulzinho ontem. A vida do Lelê é uma nuvem, né, cara? Não, cara, tem um dia fácil na vida do Lelê. Todos os dias são complicados. Eu sei que o pessoal da EPTC nos escuta aqui, cara. Só que ontem eu cheguei na frente do meu escritório, tem uma área azul. Então, volta e meia, às vezes eu chego correndo, supo, resolvo uma coisa, volto, boto o ticket, e aí isso aconteceu ontem. Eu cheguei, eu saí, voltei, e quando eu voltei, eu subi, que eu tinha que largar. Eu já me perdi, Lelê, eu já me perdi. Cara, eu tinha que largar. Fez errado. Okay, cara. O Lelê deixou o carro e não botou moeda no parquinho. Aí eu desci cinco minutos depois. Há uma tolerância de 10 minutos. Cinco minutos depois. Eu desci com uma moeda pra botar lá R$1, pra ficar uma hora. Não, é 75 centavos pra ficar meia hora. Ah. Aí eu fui botar o ticket dentro do meu carro, né? Porque tu tem que ir até o parquímetro, pegar o ticket e voltar. Por isso a tolerância de 10 minutos. Exatamente. E aí chegou lá, tinha um cidadão me multando. Eu falei, amigão, eu tô... Corretamente. Eu tô chegando aqui e eu falei assim, não, mas eu tô aqui com o ticket, né? Mas o senhor estava aqui com o seu carro às 16... Então... Sim, eu estava aqui, eu saí e voltei agora. Então eu... Tá, mas peraí, tava dentro das 10 minutos? Do limite? Claro, 5 cara. Minutos ele falou. Não, mas olha, cara. Não, agora, presta atenção no que eu vou falar. O ticket que eu emiti foi das 18h20 às 18h50. Ele estava me multando com o horário das 18h26. Tava dentro. Aí eu mostrei pra ele e falei, cara, para com essa multa porque eu tô com o ticket aqui. Daí ele falou assim, ó. Não, eu não posso interromper a multa porque ela já foi preenchida. E quando eu vi a multa e vi que ele tava preenchendo com um horário no qual o meu ticket validado me dá o direito, eu falei, então tá. Então tu prossegue com o teu preenchimento. E a gente se encontra na justiça, porque eu tô com o meu papelzinho aqui. Tu tem a prova. E aí ele meio que recuou, assim, e falou, ah, não, mas então o senhor me dá a sua carteira de habilitação. Eu falei, não, não vou te dar nada. Tu prossegue com o teu procedimento, deixa a multa no para-brisa, como vocês sempre fazem, e depois a gente se encontra na justiça. E um senhor que tava olhando tudo, ele falou, é isso aí, tem que engrossar mesmo, não sei o quê. Aí o cara saiu. Ele não deixou a multa pra mim, porque ele viu que ele tava errado. Sim. Tá, só então que... esse papo de que eu não posso parar a multa no meio é migué. Óbvio, Miguel, é aí que tá. Claro, quando eu pedi pra ele... Mãe, né? Quando eu pedi pra ele parar a multa, ele disse que não podia. Quando eu mostrei pra ele o meu ticket, que o horário tava validado e que ele ia se ferrar, se ele fizesse aquilo, ele parou com o processo. E aí eu subi, voltei depois pro meu carro pra ir embora do escritório e a multa não estava lá. Ou seja, ele parou com o processo da multa. O que ele não podia fazer no início da conversa. Então eu quis relatar isso aqui. E fora a abordagem que o cara me deu, cara, que não foi arrogante. Nada amistosa. Foi prepotente, arrogante. A ponto desse senhor que tava passando, parou pra ver o que ia acontecer. E falou, olha, tá aqui minha identidade, meu telefone, que tu precisar. Testemunha. Eu vou ser tua testemunha. Os caras levam uns laços aí, não sabe por quê. Sorte é que eu sou um cara calmo. Não é fácil, né, Marcelo? É verdade, amigo. É verdade. Tem que dar tapa na cara de vagabundo, né? Mas ele não é vagabundo, Marcelo. É um funcionário público. Mandar um salve aí pro... pessoal do açougue do Zafari aqui do Menino Deus. É verdade, que cortes. Que corte, hein? É verdade. Que linguiça tem ali no Zafari. Comprar linguiça. A linguiça do Antônio, tava comprando o Sama bem sangrenta. O Marcelino foi contigo. Comprando toda a linguiça do Antônio. Bem sangrenta. E o cara me soltou tapa na cara de vagabundo. É verdade. Tem que dar tapa na cara de quem não deixa a zona azul, amigo. É verdade. E lembrar que no episódio do azulzinho com a cala a boca! Eu fui super a favor dos azulzinhos, então... É verdade. Nosso entrevistado de hoje sofreu na mão de um agente... Quem é, Marcelo? Fiscal de trânsito é Leonardo Bertolucci. Bertolucci. Isso aí, Marcelo. É verdade. Leonardo, é verdade. Bertolucci. Não tá fácil. Pra nós. Não tá fácil. Não tá fácil. Deixa o seu protesto, seu grito de protesto. Aí o grito de protesto de Lelê Bertolucci. É verdade. Sem muita explicação, Pedro Bial anuncia a eliminação do Daniel do BBB. É verdade, saiu, isso, saiu. Suspeita Daniel. De estrupo! Estrupo, mina! Falou em BBB, entrou a trilha do BBB. Se você pudesse me dizer. Bota a trilha, bota a trilha. Não, falou de BBB, entrou para a trilha de do palhaçada, BBB. Não sou é palhaço. Verdade, para com isso aí, nós seu não Maurício. Não sou palhaço, né? Isso aqui é um jornal de jornalismo é sério. Sério, é verdade. Boninho falou que foi uma decisão muito difícil, Boninho. Ah, o Boninho, a Boninha é terrível. Daniel diz que tudo não passa de um enorme mal entendido. É verdade, ainda é que não assim. Seja tão enorme é assim. É, um pequeno é mal verdade. Colocado, eu diria, é né? É verdade, é sempre assim, né, Marcelo? É, tudo foi, é um mal foi entendido. Foi muito mal colocado, é né? É verdade, é verdade. Em depoimento à polícia, a Monique Amin, a mim ela não engana, diz que não lembra ter tido a relação com o Daniel do é verdade, BBB. É verdade, é verdade. Ela não sentiu nada, amigo. Olha ela lá, não lembra de nada. Não lembra de nada. Uma bêbada. Daniel, vem aqui pra fora ser mulherzinha na prisão. E se o Daniel te cutucar no Facebook, o que acontece? É estupro. É, você não sente nada. É verdade, é verdade. Não se lembra, é não aparece. Ele estava só se coçando, alegou que, estava, que era apenas uma é coceira. É brincadeira, amigo. Sabe o que tem que fazer com o Daniel? O quê? Tapa na cara de vagabundo. É verdade. E um casal foi filmado em pleno ato sexual é num trem nos Estados Unidos. Ah, não, no trem não pode. Em Dallas, no Texas, e o vídeo foi entregue para as autoridades. É verdade. Se divertirem nas festas de final de ano. Olha só que beleza o videozinho. Chimpanzé flagrado dando conferida em seio de jovem. Opa! É verdade. A imagem foi feita pelo fotógrafo Círio Russo. Olha lá o Círio Russo. Esse é o macaco monk. Tá sempre duro esse Círio aí, tá sempre duro de frio, Russo. É verdade. Círio é russo, né? Mas é o macaco é esperto. É verdade, lá na Nigéria. É verdade. Na Nigéria. Ah, lá na Nigéria tem muito macaco parado. Imagina o tamanho do macaco, né? É verdade, é verdade. O macaco é padrão, Marcelo. O macaco tá certo. O macaco é padrão no mundo inteiro. É verdade. A Nigéria não são maiores? Não, são iguais. Ó, parece que o Pedro Bial tá ouvindo a gente. Alô, Pedro Bial! É verdade. Galera da Atlântida, aqui é o Pedro Bial. Beleza, Bial, muito obrigado. Dica. Vem a dica, vem a dica. Seria esta. Qual? Use filtro solar. Tá bom, Bial, obrigado. Cala essa boca, Bial. Use lubrificante. Cara, o Bial tá sempre ouvindo a gente. Use a camisinha. Hein, beba menos. É verdade. Que legal. Era isso, Marcelo? Era isso, Pikachu. Muito bom. Nos mantenha informados sobre os próximos estupros no BBB. Agora vai pra cadeia os estrupos. Ah, então tá. KG! Pérolas do Neto, ex-jogador e comentarista esportivo. Bandeirantes, o canal. É muito bom esse, cara. O Neto é muito bom. É o melhor, é o melhor. Olha, eu acho ela muito boazuda, mas eu amo a minha mulher, que não é tão boazuda, mas, né, é minha mulher. Beijo, amor! Ela nem e é tão tudo boazuda, ao vivo, não, viu? Né, cara? É tudo no que ar. Maravilha. O problema é a audiência. Me veste de Chaves, que a audiência sobe. Não pode perder um gol desse. Se fosse eu, tinha feito gol. Se fosse eu, tinha feito gol de calcanhar. Se fosse eu, a brincadeira. Mas tava difícil mesmo. Acho que eu não faria o gol, não. Eu tô com pizza, beleza. Pizza no sovaco, né? Tô com pizza, beleza, aceito. Mas congelo o Denilson, que ele tá fedendo a sovaco aqui, ó. Olha, meu amigo, se vaidade ganhar esse jogo, Ronaldo tinha ido com os travestis bonitão pro jogo e não pro motel, né? Olha, não sei a opinião do Godoy, nem a do Dr. Osmar, mas essa é a minha opinião, e opinião é que nem toba. Silêncio. Que isso, eu disse cara. Toba, gente. Toba pode, pô. Silêncio. Pode falar toba, doutor Osmar? Não. Ah, então desculpa. A toba é a pomba? Não, é o tabaco. Não, querido. Não, a toba é atrás, querido. Eu me lembro uma vez de um jogo. É que nem, a opinião é que nem. Ah, toba. Cada um tem o seu. Teve um jogo que eu tava vendo, não me lembro quem que era, mas era um jogador que tava mal, assim, o narrador falando, não, porque tá mal, aí o Neto largou a seguinte pérola. Não, fulano tá no bico do corvo. Bico do corvo. Bico do corvo. É, bico tá do quase corvo. Morrendo, é. Né? É, o fulano tá no bico do corvo. Eu vi uma do Neto que tava um jogo, sei lá, Palmeiras e Vasco. E aí o Vasco, jogando bem melhor, faz um gol. E aí passa a não jogar muito bem. Fica na retranca, normal, né? E o Neto assim, o gol fez mal pro Vasco. Pô, um gol faz mal pro time, cara. Nunca, né, cara? E aí, Lelê? Coisas que não existem mais. Fazer cópia de mapas e desenhos usando papel vegetal. Caramba, meu. Nossa, lembra que tinha que botar, né, em cima e desenhar? Era o único jeito que eu conseguia desenhar, né? Papel. Cara, a nova geração vai nascer sem papel, né? Pois é. Pois é, não, mas as árvores agradecem. Aí vai ser era o papel de pão, né? Dava pra usar papel de pão. Eu me criei com papel de pão. Melhor é fazer enroladinho de papel de pão. É muito legal, Magnata. Aliás, tem uma propaganda falando em papel do banco, o Banco Itaú, né? Que é o bebezinho aquele chorando cada vez que o cara rasga o papel. Eu não vi essa propaganda. É muito engraçado. É muito engraçado. E cara, eu fiquei pensando aí, cara, esse bebê, ele não vai ver papel, cara. Ele não vai ver papel, exatamente. Lembrei disso quando tu falou. Ele já vai estudar numa tela, entendeu? Ele não vai ter caderno, cara. Eu peguei minhas faturas do cartão de crédito Itaú e rasguei todas. A escrita é tecla. Não, mas cara, mas e aí como é que se vai preservar a escrita? Cada vez menos. Cada vez menos. Letra cursiva. Porã, tu escreve cada vez menos. Eu sei, eu escrevo cada vez menos e cada vez escrevo pior. Mas é uma preocupação, né? Manter a língua escrita. Mas é a mudança, cara. É a mudança. Com a pessoa escrevendo com a mão e não hoje, usando exemplo, a máquina. Esse exemplo do Lelê aí. A criança. Hoje a criança ela não vai mais desenhar mapa, ela vai no Google lá. Mapa Mundi, bota no Google. Mas sabe que pra mim era um alívio, né? Eu desenhar alguma coisa com esses papéis, eu achava, fiz um desenho legal. Porque eu fui na escola do meu filho esses dias ver uns desenhos das crianças nas paredes, assim, eu perguntava, que série é essa aqui? É a sexta série. Eu disse, eu parei o meu desenho de uma criança da sexta série, cara. Eu não desenho por carinho. A existência do papel é legal, né, cara? Porque daí só não pode acabar é o papel... Moeda. Não, papel higiênico. Papel pra limpar o rabo, né, Magno? Também. Que isso, Paulo? Olha a elegância, Paulo. O computador em breve vai substituir. O Pause ele já usa folhas pra limpar. Eu uso há muito papel. Tempo. Outra muito coisa tempo. Que não se faz mais, que é da mesma época, é apontar lápis com gilete. Vocês lembram disso que era isso? Sim, lápis com gilete. Um perigo. Isso aqui, quem não fez, não sabe o que é feliz, cara. Amarrar o cadastro do tênis na canela. Que chute. Sim, o Marcos é um cara que não fez isso, ó. Pior que fez. Eu preferia amarrar embaixo. Olha aí. Também é uma boa. Boleiro, que é boleiro, amarrava por baixo. Exatamente. Mas a mãe dizia pra não amarrar embaixo, porque rasgava o cadarço. Bom, mas era pra jogar bola, era melhor amarrar embaixo. Jogar bola na rua e fazer as goleiras com o chinelo. Isso era bom mesmo. Normal. Passar a tarde ouvindo a rádio só pra gravar aquela música que o amigo conseguiu antes. Cara, eu ficava com a fitinha, com as fitinhas prontas. No rec, pause. Solta lá, Bruno! Começou a música. E a alegria. Aí quando soltava a vinheta no meio da música. E a alegria. E a alegria. Ou então quando o cara entrava falando em cima. É isso aí, você ouviu aqui. Tá, mas tinha alegria quando embalava uma outra música que tu também queria mixada. Gravei as duas mixadas. É demais. Para as gurias, ou o Fetter, diz aqui o nosso amigo, fazer coleção de papel de cartas. O Fetter tem os papéis de cartas. O Fetter me convidou para comer o churrasco lá e para ver a coleção de papel de cartas dele. É lindo, cara. Mandem aqui um... Mais presídio e menos escolas! É verdade! E um abraço para ele mesmo, que é o... Fabrício de Oliveira Machado. Muito bom! Eu tenho aqui uma carta. Uma carta que foi enviada por um cliente. A loja que ele comprou a prazo. Prezados senhores, essa é a 8ª carta jurídica de cobrança que recebo de vossas senhorias. Acontece. Sei que não estou em dia com os meus pagamentos. Acontece que estou devendo também em outras lojas e todas esperam que eu lhes pague. Contudo, meus rendimentos mensais só permitem que eu pague 2 prestações no fim de cada mês. As outras ficam para o mês seguinte. Estejam cientes de que não sou injusto, daquele tipo que prefere pagar a esta ou aquela empresa em detrimento das demais. Não. Boa. Todos os meses, quando recebo meu ordenado, escrevo o nome dos meus credores em pequenos pedaços de papel que enrolo e coloco dentro de uma caixinha. Depois, olhando para o outro lado, retiro 2 papéis, que são os 2 sortudos que irão receber o meu rico dinheirinho. Os outros, paciência, ficam para o mês seguinte. Afirmo aos senhores com toda certeza que a sua empresa vem constando todos os meses na minha caixinha. Se não os paguei em dia, é porque os senhores... Estão com pouca sorte. Finalmente, faço-lhes uma advertência. Se os senhores continuarem com essa mania de enviar cartas de cobrança ameaçadoras e insolentes, como a última que recebi, serei obrigado a excluir o nome de vossa empresa dos meus sorteios mensais. É isso aí, rapaz. O consumidor é o que manda. É o contra-ataque. É consumidor isso consciente. Artistas que nasceram pobres e ficaram milionários. Sarah Jessica Parker tinha 2 anos, era caçula de 4 irmãos quando os pais se separaram. Aí, pouco tempo depois, a mãe da Sarah Jessica Parker se casou com um caminhoneiro e teve mais 4 filhos. Aos 11 anos, ela ganhou um papel no musical e em 81 apareceu na TV pela primeira vez. Hoje, tem fortuna de 130 milhões de dólares. Ela é do Sex and the City, né? Isso, narigudinha, cara. A Demi Moore nasceu no Novo México, foi criada num trailer pela mãe alcoólatra e pelo padrasto, com quem tinha um relacionamento bastante agressivo. Pobre, parou de estudar aos 16 anos e tentou ser modelo. Trabalhou na Europa, conheceu e se casou com o músico Fred Moore. Foi quando mudou o nome para Demi Moore. Ela nasceu Demetria Gaines, era o nome dela. Demetria. Ah. Passou num teste, ganhou um papel na série General Hospital e hoje tem uma fortuna de 75 milhões de dólares. Olha aí. E para fechar a lista, o Tom Cruise também teve uma infância bastante pobre. Criado por mãe solteira, passou a infância mudando com a família de cidade em cidade. A mãe chegou a ter 4 empregos ele de uma era só dislexo, vez, né, para sustentar a casa, não sei. E em Nova Jersey ele começou a fazer aulas de teatro e hoje a sua fortuna é de 250 milhões de dólares. O teatro salva almas, né, Neila? Caraca. Sem dúvida, Maurício Amaral. Tu também teve uma infância pobre, né? Tive uma infância muito difícil, muito complicado. Meu pai tinha que trabalhar muito, muito pra conseguir dar comida na nossa boca. E tu começou a trabalhar com que idade, Neila? 7 anos. Qual foi o teu primeiro papel? Caroneiro de caminhoneiro. Pegar a carona. Isso não é papel. Trazer dinheiro papel, pra casa esse? Pegando carona. É, o primeiro emprego era esse? Exatamente. E como é que trazer tu conseguia dinheiro assim? Conseguia. Tu ajudava dinheiro na carga, isso? Mamãe dizia, traz dinheiro. E tu te virava. E assim aprendia. Aí tu te virava e trazia dinheiro. Técnicas de atuação. Artista, né? Um artista. O artista tem que ir onde o povo está, né? Tem que se entregar. Maravilhoso. Que o teatro mudou a minha vida também. Maravilhoso. Mas sabe quem tem uma origem humilde também? É o MC Guri, né, MC? Pô, dá um descanso aí, pelo amor de Deus. Ficar explorando agora. O indivíduo chega aqui cansado e tem que fazer tudo agora. O Almir. Não podemos esquecer do Almir também, né, cara? Almir, como foi? Minha vida foi sofrida desde hoje em dia, graças a Deus. Pô, e o Gauchão, cara? O Gauchão. Che! Agora eu conheço uma pessoa que foi rica e agora é pobre, o Toninho Teixeira. Porra, meu, nem me fala, meu. Porra, nem me fala, tu lembrou de mim, meu. Ô, Almir, ô, Toninho. Fala aí, Almir. Como é que tá o nosso negócio de cruzeiros? O nosso negócio tá uma merda, meu. Nosso negócio de cruzeiros? Não viu lá que virou o navio demente lá que tu contratou? Ah, meu Deus do céu, não vi, cara. Demente lá, contratou, foi dar uma banadinha na praia. O que aconteceu? Cara, essa história é sensacional. Não, o navio lá. Agora nós não temos nem seguro daquela porra lá. O cara achou que tava numa lancha, né? Inacreditável, cara. O cara passando. Ô, pai, a balança. Inacreditável, cara. É clá, classificados do Pretinho. Olha aí, 2 ofertas que chegam aqui pelo Pretinho Básico, @atlantida.com.br. Preciso da ajuda de vocês pra vender o meu jet ski. O meu marido me deu o jet dele pra eu trocar de carro. Tive um bebê há pouco tempo. Lamentável. E preciso de um carro maior. Então esse brinquedinho tá à venda por 14.500. Eu gosto de ver que o pessoal que participa dos classificados do Pretinho tem dificuldades na vida, cara. Eu aceito o carro de 4 portas. E principalmente sedã, por causa dos apetrechos. Olha, aceita sedã. Carro. Eu tenho um sedã pra botar no negócio. O jet tá em ótimo estado mesmo, a fibra e o motor não tem nada a fazer, é só curtir. Interessados, mandar e-mail para vendojetdomarido@hotmail.com. Como é que é o jet? Assim, Jet é J-E-T, né? Jet. vendojetdomarido@hotmail.com. E a outra oferta é uma moto Honda Hornet, 600 cilindradas. Olha aí. Ano e modelo 2010. Cor preta, 21 mil quilômetros rodados. Todas as revisões feitas em concessionárias autorizadas da Honda. Único dono, nunca bateu ou caiu. IPVA e licenciamento de 2012 já pagos, moto com slider, manual e chave reserva, tá impecável. 27.500, pede o camarada aqui, ele diz que o preço de tabela é 28.450. Contato hornet2010preta@hotmail.com. Hornet 2010 preta. Como é que você escreve Hornet? H-O-R-N-E-T. Hornet. H-O-R-N-E-T. Hornet 2010 preta, @hotmail.com. Quer mais uma dica de dinheiro infinito? Claro, Almira. Pois ontem então. Eu apliquei e perdi R$50. Perdeu 50 conto? Fui atrás da tua dica, cheguei lá no meu amigos. A dica de ontem foi a seguinte: pega uma caixa, eu ponho 20 conto, põe 20 conto. Tá. Fecha a caixa. Quanto que tem na caixa? 40. 40 conto, eu te vendo essa caixa por 30. Tu deu 30, pega os 40, lucrasse 10. Tu me deu 30, eu botei 20, lucrei 10 também. Então tu lucrou 10, eu lucrei 10. Olha, ele tá pensando. Então, se a gente fizer isso infinitamente, tem infinito dinheiro pra nós. Lelê, eu fiz isso, perdi 50 reais. Como é que ninguém pensou porque nisso? Porque eu botei 20 na porra do envelope. Não fala nada. E tive que não comprar 30 ainda. Não fala. Não fala nada, querido. Maurício só se deu conta depois do negócio feito. Cheguei todo o bamba. Aí, galera, dinheiro infinito. Beleza? Se é a dinheiro pirâmide, infinito, isso aí é a pirâmide do Almir. Dinheiro infinito. É a pirâmide do Almir. É a caixa mesmo, querido. É a caixa. Hoje eu tenho mais uma dica de dinheiro infinito. Ah, meu Deus. Pega vamos ver se essa vai dar certo. Pega o empréstimo do banco. Consignado, aquele certo. Desconto em folha? Empréstimo do banco, consignado com a CAF. De quanto, Almir? Quanto eu quiser. Marisul, quanto quiser. Sem pila. Compra tudo que tu puderes em relógio. Relógio? Todos os relógios do mundo. Tu comprou os relógios do mundo, tu és o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Aí eu não vou nem comentar, Almir. É o homem mais rico do mundo. Não tem pra ninguém daí. Aí o Eike Batista tá lá com um monte de papel. É, isso aí deve ter um monte de relógio. E tu com os relógios todos. E tu faz o que com os relógios? Opa! Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 21 pras duas, tamo de volta com o Pretinho Básico. Pretinho Básico vai no oferecimento de Panvel, você sempre bem. Ofertas da Vivo no Verão Colombo, o melhor do verão pra você curtir sem parar. Aproveite, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola, doutor Alceu. Etapa Beto e doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, D'Alessandro torceu o tornozelo, doutor Maurício. É batamento, doutor Lele, o médico do Inter diz que é preocupante a situação do Dale. Tá fora do jogo de amanhã contra o Novo Hamburgo. Ah, é tudo bem, eu quero saber qual é a condição o pro Tinga pra, já, pra o Tinga semana já se que vem. Machucou, né? O Tinga tá fora, Tinga tem. Tinga tem. É, batamento e os chineses querem levar o D'Alessandro. Agora não sei se ainda querem. É, tá. Ofereceram $500 mil por mês. A gente sabe que não é dinheiro não é problema na China, né, cara? Se eu não estou enganado, o Conca, que foi jogar lá, ele ganha o maior salário. Né? Sim, levaram dois expoentes do futebol brasileiro, Conca e Paulão. O Paulão, é verdade. Não, mas falando sério agora, o futebol da China tá numa ascensão. Até porque a Europa não tá meio, sim, né? A China tá numa ascensão, né? É, exatamente. É. Mas o futebol é chinês que nunca teve tradição, né? Não. Tradição é no Kung Fu, né, cara? É, no futebol a China nunca teve tradição. É, Kung Fu. E agora os caras estão começando a investir. Mas o Japão também nunca teve até os anos 90, não, quando deu um boom econômico e aí aconteceu mas o futebol no Japão. Futebol do Japão. Coreia do Sul também nunca teve. É muito mais tradicional que o futebol chinês. O Japão deve muito ao Zico, né, cara? É, exatamente. Muito, um cara que foi lá e fez. Agora é o momento da China, né? Quer dizer, o momento econômico acaba transformando e influenciando. Ok, mas não vem levar o Dali. Leva o Ronaldinho pra lá. Cara, é bem agora, porque dizem que a pré-temporada do Internacional tá um absurdo que tá jogando o D'Alessandro junto com o Dagoberto, cara. Ontem eu tava ouvindo na Gaúcha os caras falando que tá um cano o time do Internacional com D'Alessandro, Dagoberto, Damião e Oscar. É. Mas é assim, né? O time que começa a se destacar é vitrine. E é um ano, ano que o Oscar tá fazendo pré-temporada direitinho, teve férias, entendeu? Porque ano passado ele foi jogar pra seleção lá, então, pô, vocês lembram que a gente falou do Laú, né? Que foi aquele time, um baita de um time. Desmontaram todo o Laú. Todo o Laú, que já era um candidato ao título da Libertadores, né? Ganhou a Sul-Americana de forma invicta. Os caras desmontaram a Laú, tava lendo esses dias lá. Eu não sei o que acontece, porque... Saíram os principais jogadores da Laú. Bom. O D'Alessandro não precisa mais de dinheiro, não precisa, será? Não precisa, né? Mas te oferece 500 mil dólares por mês. Mas quem sabe quem quer? O empresário. O empresário vai ficar aqui com a família dele, tá? E vai mandar o jogador pra lá. Ele vai se esconder na China, né, cara? Na boa. O Conca, ninguém mais vai falar do Conca. É verdade. Doutor Maurício Pigueirense joga hoje com o Camboriú do Castelhano. Jogaço, jogaço de bola. É, batamento. E o João Paulo, zagueiro, não gostou do jogo. Treino, reclamou. De ter que a Camboriú jogar. Porra. Mas certo ele, tem que falar. Amanhã à noite tem a apresentação do plantel 2012 no estádio Orlando Scarpelli. Manda um abraço pro Dr. Branco. Abraço pro Branco. Dr. Branco. Que é de Bagé também, sou de Bagé. É, lutador de sumô. É, e hoje à noite tem o lançamento do gauchão, né? É, eu vou estar lá também. Eu já vou estar lá no vídeo, motelão. Que beleza, doutor Alceu. É, batamento. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Bola nas Costas. Bora se tiver. Gostei. Tava bom, doutor Alceu. Posso mandar um beijo, cara? Posso mandar um beijo antes de atropelar aqui? Cara, as filhinhas do Rafael Malenotti, a Isabela e a Fernanda. Um beijo, elas estão na nossa escuta. Um beijo carinhoso pras duas, beijo, que estão na casa da minha mãe. Lá. O alemão que vivia no Brasil há algum tempo ainda não se acostumara com a diferença de gênero dos dois idiomas. Outro dia fui subir numa ônibus... Não. Não é uma ônibus, é um ônibus. Ah, é isso aí. Corrigiam os amigos. Ontem estava entrando na banco... Não é a banco, é o banco. Fui pegar meu caneta... Não, é o caneta, não a caneta. Não. Um belo não, dia... É o contrário. Bom, enfim, vocês entenderam, né? Então, não sabe. Um belo dia já estava mais confiante com a colocação dos artigos, saiu pra rua, quando viu um garotinho passar por ele correndo e levar o maior tombo e grita... Acuda, mãe! O alemão solicitou: não, meu filho, não é acuda, mãe, é o pina, mãe! Tá certo, alemão! É. E aí, PJ? A visita pergunta pra filhinha: que horas vocês costumam almoçar aqui, ó, jantar aqui? Que horas? E a filhinha: a mamãe disse que hoje a gente iria jantar assim que a senhora fosse embora. Criança não mente, né, cara? Que maravilha. E aí, Lelê? Numa roda de amigos, o cara comenta com o pessoal assim, o talento musical da filha dele, né? Importante. Vocês precisam ver a minha guria, ela tá estudando violino e ganhou até uma bolsa de estudo na Europa. E aí nos amigos perguntaram: do governo? Não, dos meus vizinhos. Eu queria aproveitar e mandar um abraço ao saxofonista que se hospedou no meu andar lá. Olha aí. No hotel em Floripa. Cara. Não era o saxofonista do Eu acho que era de alguma Santos, das bandas, cara. Do Lulu. Eu acho que era de alguma. Que foi justamente na sexta-feira que o infeliz chegou e começou a ensaiar o saxofone, Dirceu. Só pra muito. Desde a uma da tarde, aquele inferno daquele saxofone. Mas é agradável o som de um saxofone. Não pra... ensaiando, né? Na praia. Lelê, o saxofone é agradável tirando notas no meio de uma música. É, o saxofone agora é o cara. Olha só, faz silêncio. Olha só. É super agradável. É, chega um pouquinho pro lado, Lelê, faz favor. Maravilha esse som. É que obrigado, o saxofonista do Lulu Santos tem que ensaiar, né, cara? É, ele sopra muito. Tem que soprar bastante. Não é mais o Léo. Dirceu! Tu morreu, Dirceu! Vai, Porã! Piada velha! Piada velha do Porã! Apoio! Analgésicos Rocha! Você dá pro seu marido e ele dorme! O pai vai com o filho no hospital visitar um amigo. Aí no caminho o pai recomenda ao menino: olha aqui, ô Marcelinho, nós vamos visitar lá o seu Luiz, mas pelo amor de Deus, tu não comenta nada sobre o nariz dele. Entendeu? Entendeu, Marcelinho? Deu a senha. Ô, Marcelinho, entendeu, né? O menino: tá, pai. Chegando no hospital, o garoto já foi logo olhando pra cara do seu Luiz, olhou de um lado, olhou pro outro, olhou pro pai e disse: ué, pai, eu não entendi porque o senhor pediu pra eu não falar nada do nariz do seu Luiz. Mano. Seu Luiz não tem nariz! Cadê o nariz do seu Luiz? Se você quer começar o ano com dois iPads na mão, uma boa notícia. Mas pra quê? O prazo de envio das fotos pro concurso cultural Faça a Sua Arte no Artemosfera foi prorrogado. A promoção vai premiar a foto mais criativa feita em frente a uma das obras do circuito. Agora, quem quiser participar, tem a até a próxima segunda, dia 23. Basta ter uma boa ideia, fazer uma foto interagindo com alguma das intervenções espalhadas por Porto Alegre. Ah, entendi. Chegou a hora de você ser o artista. Então tem aquelas obras de arte espalhadas por Porto Alegre. Aí você vai lá, parará, tira uma foto, pega o Porã nu. E isso. Bota em cima do I. Do alto do Morro Santa Exatamente. Tereza. Exatamente, metade da minha bunda cabeluda, metade depilada. Dançando polidense nessa obra aqui. Boa, assim. Boa também, no mastro. Acesse Artemosfera. Artemosferapoa.com.br/concurso. Vamos participar? Vamos, vamos. Artemosferapoa.com.br/concurso e prove que você se contagiou com a nova Artemosfera de Porto Alegre. Participe. Patrocínio Chevrolet, Gaúcho, conte comigo. Zafari, economizar é comprar bem. Braskem, novas formas de ver o mundo. Tim, Você Sem Fronteiras, apoio da Prefeitura de Porto Alegre. Uma realização do Grupo RBS. Realização! Legal essa Artemosfera aí. Curtiu, Pause? Eu curti, eu curto tudo que mexe com a Artemosfera, né, Magnata? Acho muito legal mudar o clima, ficar aquela coisa mais agradável, aquela coisa mais... Tá meio lento o Pause hoje, no, né? No Rub-A-Dub Style. É. Aquela coisa, aquele reggae pra dançar juntinho, Gregory Isaacs. Aí o repórter chegou lá numa vila do Iraque, 10 anos depois, tinha ido lá no Iraque. Sim. E aí viu que os maridos andavam sempre 5 metros antes das mulheres, né? Troço machista, né, cara? Troço machista. E 10 anos depois ele foi lá e aí mudou tudo. As mulheres andavam na frente dos maridos, gente. Oh. 10 metros na frente dos maridos. É. Mudou o Iraque, gente. Viva o Bush, viva o Obama. E o Saddam. Aí ele chegou perto de uma mulher lá e perguntou: olha que maravilhoso, hein? O que aconteceu aqui? Há 10 anos eu cheguei aqui, tinha um costume absurdo dos homens andarem na frente das mulheres, as mulheres ficarem subjugadas atrás. E agora, 10 anos depois, vocês podem caminhar na frente dos homens, 10 metros na frente dos homens. Bom. O que que aconteceu? E a mulher respondeu: Minas Terrestres. Vocês viram as novas... Viva o Iraque! A nova dos soldados americanos, o que eles fizeram? Ah. Depois dos abus aqueles de Abu Dhabi, não é Abu Dhabi, é... Guantánamo. Não fala em Abu Dhabi. Aquela mano. Outra... Abus em Abu Dhabi. Aquela prisão que tinha não no Iraque lá, que os não americanos... Fala, Guantánamo? Não, Guantánamo. Tá, mas enfim, o que eles estão fazendo agora? Os caras estão fazendo xixi nos cadáveres do Afeganistão. É. Soldados americanos flagrados. Clima bom, né? Um clima bom de trabalhar. Cara, é impressionante. Tá formando uma turma boa lá no Iraque, viu? Cara, impressionante, né? A cabeça que vira, né? E tu sabe que a gente falou aqui do Zico, né? Que fez o futebol no Japão. O Zico é o treinador da seleção do Iraque, cara. É? Tá, sabia disso? Atual treinador da seleção do Iraque. Tem certeza disso? O que o Zico vai fazer lá, cara? Cara, mas ele é cultuado em todo o Oriente lá. Ele é cultuado, cara. Ele acha que ele treinou a Arábia Saudita, Cazaquistão, eu acho. Incrivelmente, na Europa assim. ele não é reconhecido. É verdade, ninguém reconhece ele. Se fazer ele cruzar uma... Ninguém não ganhou. Na Itália ele é. Na França sabem quem ele é. É, na Itália também sabem. França e na Itália sabem quem ele é. Vai daí, KG. O homem e o menino entram juntos numa barbearia, o sujeito corta o cabelo, faz a barba e depois diz pro barbeiro: olha, vai cortando os cabelos do guri aí que eu vou comer um lanche e já venho aí. 2 horas depois, o barbeiro, já preocupado, pergunta pro guri aí sentado: ô, que deu o teu pai que não volta? Não é meu pai não, moço. Eu tava vendendo chiclete ali na esquina e ele disse que ia me levar pra cortar os cabelos de graça. Boa. Ei, beleza. Fala, Lelê. A professora de português pergunta: na frase "senhor Vitor chegou em casa de surpresa e encontrou a mulher despida, agitada e descabelada, aonde está o sujeito da oração?" Se não estiver dentro do guarda-roupa, dá embaixo da cama, velho. Guampa maneira. Tchau, tchau. Levei uma guampa maneira. Guampa maneira. Levei uma guampa maneira. Vai, Porã. Mais uma piadinha aqui, velho. Piada velha do porão! Apoio! Supositórios Brucutu! Pra você usar com tranquilidade. É um baita nome, pro supositório. Baita nome, né, cara? Me dá dois brucutu que o troço tá feio hoje. Baladinha na piscina. Tava rolando uma festa ótima na piscina do hospício. Aí a festa tava tão cheia, né, na piscina do hospício, que não cabia mais ninguém. Tinha louco saltando no trampolim, gente brincando de bola com boia. Uma verdadeira alegria. Uma loucura. Alegria geral. Aí dois loucos papeando, sentados na borda. Ô, meu, ô, meu. Que ótimo tá isso aqui. Tá uma delícia aí. É mesmo. Imagina só a balada que vai rolar amanhã quando eles encherem a piscina com água, velho. Mel. Lamentável. Tem umas frases pra pensar aqui. Opa. Ó. É importante pensar. Chega um momento na vida que a gente tem que pensar. É importante, velho. Fazer que nem um espelho e refletir. O Oscar Wilde disse essa daqui. Essa eu sou fã. Vai, Tamachão. Oscar Wilde disse sobre parentes. Parentes são um grupo de pessoas chatíssimas que nunca têm a menor ideia de como viver, nem a mais remota intuição sobre quando morrer. Esse gostava dos parentes. Gostava da família. Não era rejeitado. Né? Outra aqui, ó. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Pá, mas então é por isso, Magnato. Tá frase. Essa é boa, essa é boa. Quem disse essa foi o Jorge Santana. Essa é boa. Não, Santayana. Quem foi Jorge Santayana? Olha, Google. Foi o cara. Google pra ele. Foi o grande Santayana. Uma baita, uma baita, né? O grande Santayana. Google. Maranhão. Outra frase aqui, ó. A psicanálise faz com que as pessoas bastante simples sintam-se complexas. Boa! Boa. Cara, legal. E mais uma sobre... esse foi o Bergman. Bergman. Baita cineasta, o Bergman. Ingmar Bergman. Ó, o neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico mora nele. E o psiquiatra cobra o aluguel. Jerome Lawrence disse essa. O Jerome. Jerome Lawrence. Maravilhoso. Mais uma rodadinha. Em Buenos Aires, um turista brasileiro pede fogo a uma pessoa na rua. O argentino para e começa a se apalpar procurando isqueiro, né? Aquela cena clássica. Sim. Procurando isqueiro. Passado alguns segundos, diz: mira, acho que esqueci meu isqueiro em casa, mas... Nossa, como sou gostoso, hã? Vai, Piaget. Tenho frases aqui. Ô, Neila, é tu? Da revista Caras, tá maravilhosa. Na capa, Vanessa Camargo, bem bonita, com José Marcos, o seu novo filho. Olha aí. Que criancinha mais feia. Sabe quem foi o primeiro a visitar eles, né, na maternidade? Bom, a Vinha Basta foi a primeira a visitar. Show de Pitty empolga famosos na Ilha de Caras. Olha, maravilhosa. Pitty é maravilhosa, artista da Olelê Music. Não é, cara. Ela é do escritório na Moral, do empresário Marcelo Lobato, que também é empresário do Marcelo D2. Na Moral. Que? Vai estar no Planeta Atlântico, Rio Grande do Sul. A única coisa que importa no amor é não parecermos mais bobos do que nos fazem. Quem falou isso foi o Carl Kraus. Qual é o nome dele? Carl Kraus. Cara, ela é Carl Kraus. O pai dele era gago. Como é o nome do teu filho? Carl Kraus. Carl Kraus. O vulcão e a mulher nunca estão definitivamente adormecidos. Isso aí foi maravilhoso. Suzana Vieira que falou. Joel Silveira. Joel sabe muito. Vieira conhece muito o vulcão, Joel. A Suzana Vieira também vai fazer 70 anos. E uma frase pra vocês, misóginos. Ele aprendeu essa palavra. Deus só criou as mulheres para domar os homens. Voltaire. Lelê, não tem uma dica, um aviso, um alerta pra nós aí, Lelê? Puta, cara, eu recebi uma da Polícia Federal. Opa! Aqui, cara, importantíssima. Se é da Polícia Federal, é quente, Lelê. Não desligue seu celular, cara. Os bandidos mudaram a tática, tenha cuidado. Aquele golpe que estavam dando na praça, dizendo que haviam sequestrado um parente, exigindo resgate. Sim, vocês lembram, né? Sim, claro. Alguém deve ter recebido aqui. Sim, o Potter recebeu ao vivo aqui. Então, ele foi remodelado, adaptado, já que a imprensa nacional divulgou o método, né? Agora os criminosos ligam pra você dizendo que seu celular foi clonado. Ah, não! Alô, fulano! Nós somos da tal empresa, seja lá, qualquer uma de celular. A Vivo. A Vivo. E estamos informando que seu celular foi clonado. Você deve desligá-lo por uma hora apenas para que possamos efetuar averiguações da linha do seu celular. Você, acreditando na prestação de serviço, desliga o celular por uma hora, afinal o pedido é somente pra desligar o celular, não tem problema nenhum, né? É, uma horinha. É, aí que vem o perigo. Os bandidos, durante essa hora, ligam pra sua casa e praticam o golpe de sequestro. Ah, não! Entendeu? E aí tá desligado o celular. Daí manda, liga pro celular. Ah, filhos da puta! E aí tá desligado o celular. A dica, posso deixar uma dica aqui? Claro. Porque sempre que eu recebo essas notícias, eu averigo, né? Averiguou. Eu venho falar a palavra difícil, eu sempre confere, tu confere, Lelê. Por que, que eu vou falar a palavra assim? É, o negócio é simplificar, porque a metade do povo não vai entender o averigu. Então, eu sempre vou conferir a fonte. Sei lá, dá o confere. Não vou trazer pra cá um spam, né, cara? Jamais isso, eu faria não, isso. Não. Nunca então, pensei assim, isso. Aí chega essa tua fama, não é... Não, sempre é do Pianjo, né, cara? Ele que me botou essa... me rotulou. Mas assim, cara, a dica é a seguinte, mantenha o celular ligado, cara. Não desliga. Não desliga. O cara nunca desliga. Sempre o celular. Qualquer lugar que tu for, o cara que costuma ir aí no lugar que, né? Tem um amigo meu que desliga o celular na madruga. Na madruga? Não, madruga tá dormindo. Depois ele simula sequestros pra dizer pra mulher dele que... Capaz, cara. Ah, é mesmo. Ele foi, tá aqui já foi sequestrado, estúdio? Mas não, tá de folga hoje. Há quantos sequestros eles cara já muitos. Ele é alvo. Há um potencial. Alvo potencial sempre. Fica a dica. É muito aí, bonito. Uma pessoa bonita. É dois pras duas. Fala, Lelê. Pode falar. Esse tipo de golpe aí, eu já ouvi também o que os caras aplicam quando... É spam, Lelê. Não, cara. São pessoas que sabem... São pessoas más, Lelê. Se informam que tu tá indo viajar pra algum lugar e tu tem que entrar no avião e teu celular fica desligado durante uma hora e meia. Sim. As pessoas aplicam esse golpe quando teu celular tá desligado no avião. Isso é uma rede de intrigas da informação. Eu tô apavorado, Lelê, com o que tu me falou agora. Fica esperto. A coisa não tá fácil. Eu tô apava, Lelê. Não tá fácil. Azulzinho, não tá fácil. Olha a cara do Maurício. Coisa. Eles têm um golpe que é na entrada do cinema, né? Mentiras! Que normalmente no cinema tu deixa... Ou deixa no silencioso, né? É. Daí os golpistas ficam na entrada do cinema. É, eu ouvi isso também. Aí eles pedem o número da tua casa. E aí... Legal tudo. Por que tu ia dar o número da tua casa pra alguém, alguma pessoa qualquer? Bom, mas tem os ingênuos dão, né? É. E aí com o número da tua casa eles ligam pra tua casa e fazem esse esquema aí. Entendeu? Mas, ele tá com a gente aqui, não cara. Adianta ligar pro celular dele, manda dinheiro, para lá. Aí a primeira coisa que teu familiar faz é ligar pro teu celular, aí tu não atende ou porque tá desligado ou porque tá no silencioso, daí acredita no mal intencionado. Vou começar a fazer isso em motéis, esse golpe aí. Na entrada do motel, os caras vão dar o telefone de casa pra pede te informar. Olha, o número da casa, o pessoal vai desligar o celular. O cara tá entrando no motel, vai dar o número da casa pra ti. Isso, vai dar o motel da casa. Duas da tarde, tá na hora de cantar a vida. Aquele momento bonito. Life. Que a gente canta essa música. A campanha oficial ainda tá no ar, porque a Paralela também vai estar no ar. A Paralela vai até assim, março. Tá bombando. Paralela. Então, muito obrigado a você que acompanhou o Pretinho Básico até agora, 6 da tarde. Tamo aí de novo. Só aqui. Vida é chuva, é sol. Pagaria e PVA. Uma velha na frente, não dá pra ultrapassar. Vida é tapa na testa, é cadeira vazia. É a tia Niceia caindo da pia. É um pudo latindo, é um vizinho a cantar. Cala a boca, vizinho! Vida é a sogra com dor, camisinha furada. Vida é a sogra com dor, a vizinha furar, é busão no verão. Todo mundo. Vida é a obesidade, é o amigo que bebe.